Agora você chega com essa cara de quem não sabe de nada, não sabe o que foi que fez, não sabe o que diz, não sabe da vez, não sabe se fingiu, não sabe se mudou, quem foi o seu juiz, do que ele é capaz, não sabe nem que fim sua voz levou. Agora você sabe que sua fala vale nada, vale menos que a toada que cantou. Ninguém quer ouvir, já desafinou. Não serve pra rir, não serve pra chorar, não serve pra mudar nenhuma situação. Talvez eu tente o próximo verão. Chega de rir outra vez, agora você sabe o que isso traz. Chega de rir outra vez, agora você sabe o que isso traz. Isso traz detento, detento, detento, detento. Outra vez, agora você.